adorador, adora sempre por amor, e a sua vida só serve assim para adorar Jesus sem fim. Enquanto o mundo dorme, Deus não para, e atento Ele vem para ouvir os seus adoradores. Enquanto orarás naquele dia